Por certo, eles serão um exército afogado. Que de jardins e fontes deixaram. E searas e nobre residência. E graça em que estavam ílares. Assim foi, e fizemos herdá-los um outro povo. Então, nem o céu nem a terra choraram por eles, e lhes não foi concedida dilação. E com efeito salvamos os filhos de Israel do aviltante castigo de Faraó. Por certo, ele era altivo entre os que se entregavam a excessos. E com efeito, escolhemos-los consciência acima dos mundos, e concedemos-lhes dentre os sinais aquilo em que havia evidente prova. Por certo, estes dizem, não há senão nossa primeira morte, e não seremos ressuscitados. Então fazei vir nossos pais, se sois verídicos. São eles melhores, ou o povo de Tuba, e os que foram antes deles? Nós os aniquilamos, por certo, eram criminosos. E não criamos os céus e a terra, e o que há entre ambos, por diversão. Não os criamos a ambos, senão com a verdade, mas a maioria deles não sabe. Por certo, o dia da decisão será seu tempo marcado de todos. Um dia em que nenhum aliado de nada valerá a outro aliado, e eles não serão socorridos. Exceto aquele de quem Alá tiver misericórdia. Por certo, ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. Por certo, a árvore de Zakum será o alimento do pecador. Como metal em fusão, ferverá nos ventres, como ferver da água ebuliente. Dir-se-á aos anjos, apanhai-o e puxai-o para o meio do inferno. Em seguida, entornai sobre sua cabeça algo do castigo da água ebuliente. Dir-se-lhe-á, experimentai-o. Por certo, tu te imaginavas o Todo-Poderoso, o Nobre. Por certo, este é o que contestáveis. Por certo, os piedosos estarão em segura morada, entre jardins e fontes. Vestir-se-ão de fina seda e de brocado, eles estarão frente a frente. Assim será, e falos-emos se casarem com húris de belos grandes olhos, neles, em segurança, requestarão toda espécie de frutas. Neles não experimentarão mais a morte, exceto a primeira morte, e ele os guardará do castigo do inferno. Como favor de teu Senhor, esse é o magnífico triunfo. E apenas facilitamo-lo em tua língua para meditarem. Então expecta, por certo, eles estão expectando.